Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Alan, e obrigado por aceitar o convite de, bem no final do ano, o último debate praticamente deste ano, a fechar o último debate. Então, hoje o Sr. Alan vai falar sobre a história da DW, não a DW particularmente em Angola, vai falar de uma forma geral sobre a história da DW. Já conhecemos, não é estranho para ninguém, que o Sr. Alan Kane é o diretor da DW e é cofundador da Development Workshop. O Sr. Alan tem uma memória institucional sobre a DW que, melhor do que ninguém, poderá partilhar conosco nessa altura. Portanto, o Sr. Alan vai falar sobre o trabalho da DW com as comunidades mais vulneráveis em tempos turbulentos. E esse trabalho todo que a DW tem feito nos últimos, em mais de 4 décadas. Portanto, o Sr. Alan é, como já disse anteriormente, o diretor da DW, é arquiteto e é urbanista. Eu vou então, dado o avançar da hora, estamos com 15h20, passar a palavra ao Sr. Alan para a apresentação. É de casa, já conhece as regras e a metodologia. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Alan, pelo tempo. Obrigado. Como o João disse, eu vou falar sobre a história da DW, em termos um pouquinho mais global, hein? Algumas dos mais velhos na organização já conhecem esta história, hein? Mas pensei como está no fim do ano, e é um ano, acho que, bastante importante, porque foi 2018, foi 50 anos depois, realmente, da fundação de alguns movimentos sociais que foram importantes para o DW. Eu vou falar com esta perspectiva. Começando nos anos de 1968 e para frente. Naquele ano, comecei os meus estudos de arquitetura. Eu fui muito influenciado pela uma série dos movimentos sociais que estava, de facto, nasceu naquela altura. Tenho uma série de fotos aqui. Este poster foi uma dos posters distribuídos em 1968 em Paris, na altura das grandes manifestações em Paris. E está a refletir realmente a arranca de uma luta prolongada, e parece que isto pode ser visto também com um pouquinho com a história que vou apresentar aqui. Seguinte. Foi um ano, como diz, na altura do nascimento de vários movimentos sociais. Em Ásia, a famosa guerra em Vietnã estava realmente muito quente e foi foco de muitos estudantes, realmente, da minha altura. Em África, tivemos as guerras de libertação em Angola, Moçambique, Namíbia, a luta contra a apartheid em África do Sul. Em América Latina, a resistência contra uns golpes militares que, por exemplo, em Brasil e logo em Chile e Argentina, que realmente produziu muitos conflitos na altura. Nos Estados Unidos, a luta contra a guerra em Vietnã foi muito quente. E também a campanha para direitos cívicos foi o ano que Martin Luther King foi assassinado, Robert Kennedy foi assassinado. Então foi um ano de muita turbulência. Isto é, quando, no meu primeiro ano de universidade, visitei Chicago, onde houve uma série das manifestações na altura, não só contra a guerra do Vietnã, mas também nasceu realmente movimento cheio contra a exploração dos expulsão dos comunidades negras nas zonas do à volta da universidade onde nós fomos instalados também na altura parece que podemos fazer uma apresentação outro dia sobre a famosa escritor Jane Jacobs, que também foi um líder realmente no movimento urbano em América do Norte, em Estados Unidos e Canadá. Seguinte. Também a famosa, as famosas manifestações em Paris em 1968. Este movimento em Paris foi liderado mesmo pelos estudantes de arquitetura e foi um grande ano para o surgimento dos movimentos e campanhas dos mesmos estudantes, com líderes nos movimentos sociais. Seguinte. Também nasceu naquele ano uma campanha onde DW está muito envolvido e estava envolvido ao longo de todos estes anos na campanha para direito à cidade. Escritor Henri Lefebvre escreveu um livro chamado Direito à Cidade, na altura, e foi realmente o pai desta campanha para Direito à Cidade. Como diz, DW foi engajado neste movimento desde o slide seguinte. Desde os primeiros anos dos 70s. DW foi criado em 1973 para com o foco de trabalhar com para melhorar as condições dos pobres comunidades e ajudar, estimular realmente a sua própria participação e a capacitação no desenvolvimento das suas comunidades. Uns princípios desde o início que foi uma parte do nosso mandato foi desenvolvimento urbano participativo, abrigo, habitação, meios de assistência, reconstrução pós-conflito e engajamento com recursos ambientais e a mudança climática. Ao longo daqueles mais que 40 anos, DW trabalhou em mais de 40 países. A reunião da Habitat, a primeira reunião da Habitat em Vancouver em 76, foi realmente importante para o DW porque naquele ano DW foi uma parte de um grupo das organizações não governamentais, acadêmicos, membros de organizações cívicas que criou a primeira movimento do Habitat, Habitat International Coligação, a Coligação Internacional da Habitat. E também isto foi criado na base daqueles princípios de Henri Lefebvre e uma parte da campanha para a direita cidade. E também em Vancouver em 76, DW foi convidado pela a primeira missão angolana para a conferência da Habitat para vir para Angola. So, isto foi um ano bastante importante para nós. Mas um dos primeiros trabalhos da DW foram feitos em África Ocidental, na zona do Sahel, onde houve um processo de degradação ambiental muito rápido ao longo dos anos. E uma mudança climática tão rápida que as próprias populações tiveram pouca capacidade para adaptar para aquelas mudanças. E, de facto, ao longo dos anos resultou em muitos conflitos e além da degradação ambiental. Uma das razões para esta degradação foi a corte dos árvores, a corte do biomassa, para ser aproveitados para construção civil e combustíveis para as comunidades. E a madeira foi realmente mais e mais uma recurso escasso. Muito seguinte. As árvores foram cortadas e transportadas para as cidades para alimentar realmente combustível nas cidades. E isto resultou numa expansão da desertificação naquela zona e o ambiente desmatado. Mas também, como a destruição do ambiente nas zonas rurais, também as populações migraram para as cidades. Esta migração criou uma destabilização realmente social, cultural, naquelas zonas e resultou, eventualmente, em conflitos sérios, hein, que nós podemos ver nestes países hoje em dia. Quase todos os tipos de habitação tradicional aproveitou madeira nas formas dos ramos das árvores ou capim para a cobertura tradicionalmente. E esta cobertura foi cada vez mais e mais difícil para obter. Nas próprias cidades, casas duráveis também foram construídas na base do madeira, ramos, argamassa em cima, mas foi mais e mais difícil construir habitações naquela zona. Seguinte, estes problemas de mudança ambiental aconteceu séculos, de facto, milênios atrás em países no Médio Oriente, como Egito, onde crises ambientais em 3.500 anos atrás também produziu uma crise em material para construção e soluções evoluiu para construir habitações, prédios realmente com a cobertura do feito com adobe ou tijolos, que evitou o uso do madeira. Também estas tecnologias foram adaptadas e evoluiu em países como Irã, outros países no Médio Oriente. O falecido arquiteto egípcio Hassan Fathi olhou para aquelas sistemas tradicionais e criou sistemas de habitação moderna que aproveitou algumas dessas tecnologias tradicionais. O DW trabalhou como Hassan Fathi nos anos de 70 em Egito e no Médio Oriente aproveitou algumas daquelas tecnologias no nosso trabalho. A habitação de baixo custo, de facto muito bonito, foi desenvolvido pelo arquiteto Hassan Fathi, e o senhor escreveu um famoso livro, Arquitetura para os Pobres, naquela altura, e o senhor ganhou muitos prêmios internacionais para o trabalho pioneiro dela no aproveitamento dos sistemas de construção local. O DW promoveu um programa de transferência de tecnologia Sul-Sul, daquelas experiências de Hassan Fathi, para as zonas do Sahel, do oeste da África, onde mencionei que estava sofrendo realmente a crise ambiental. Em 1979, DW lançou um programa que logo foi estendido pelos países de Burkina Faso, Mali e Niger. E DW ainda está envolvido naquele programa ao longo dos últimos 4 décadas para promover aproveitamento daqueles conhecimentos e a formação dos treinamento dos pedreiros e a adaptação dessas tecnologias de baixo custo na zona do Sahel. O treinamento incluiu realmente uns cursos curtos, normalmente volta de 3 semanas, para formar pedreiros na tecnologia. E a aplicação da tecnologia em edifícios atuais, atualizados, em habitações e construções, edifícios públicos. E ao longo dos últimos 40 anos, DW formou milhares realmente dos pedreiros na tecnologia. O DW ganhou o Prêmio Mundial de Habitat em 1998 pela promoção de construção sem madeira em Burkina Faso, Mali e Niger. Promovimos realmente a construção de até milhares de construções, mas a adaptação da tecnologia para a cultura e a tradição local. As construções no Sahel parece que bastante diferente do que aquelas construções em Irã e Egito, mas são adaptadas realmente no cultura e os sistemas nacionais. Também mencionei a guerra do Vietnã, na altura acabou em nos anos de 70, mas o DW foi convidado para Vietnã para ajudar no no programa de reconstrução nacional em Vietnã, principalmente para trabalhar contra os problemas ambientais ligados com tifões que foi cada ano destruíram muitas habitações, muitos assentamentos costeiros no Vietnã ao longo dos anos. Após décadas de guerra em Vietnã, o país estava numa fase de emergência ou uma fase do surgimento daqueles anos de conflito e de pobreza, mas o objetivo realmente reduzir a vulnerabilidade daquelas comunidades costeiras, melhorar a habitação e aumentar a resiliência dos assentamentos daquela zona costeira. Seguinte, o projeto promoveu realmente 5 princípios. A primeira promoção da mensagem de prevenção dos danos, capacitar a sociedade civil, a capacidade cívica, desenvolver a habilidades práticas, principalmente com os pedreiros e os arquitetos locais. Fazer projetos de demonstração para promover a prevenção realmente dos danos, e promover acesso do crédito habitacional para melhoramento das casas das pessoas. Também o projeto ganhou uma dos prêmios mundiais de Habitat em 2008 e um outro prêmio do PNUD HCR para reconhecer a transferência sul-sul das tecnologias em 2010. Ok, voltamos para o Angola. Eu vou começar realmente com a período do fim de guerra. DW foi convidado para Angola, como diz, em 76, mas o nosso programa arrancou em 1980. Durante aqueles anos, foram anos difíceis do aumento do conflito no país. O DW foi engajado não só em projetos relacionados com a deslocação das populações em Angola, mas também para suportar programas dos refugiados namibianos e sul-africanos no país. Então, tivemos realmente uma colaboração com a ANC e SWAPO durante aqueles anos. Mas eu vou olhar para aquele período pós-guerra. Nós sabemos que durante os anos de guerra seguinte, o país saiu do conflito em 2002, mas com uns dos índices do desenvolvimento humano mais baixo no mundo. Com franqueza, não aumentamos muito naquela escala nos últimos 15 e tal anos, mas a maior parte uma das principais razões para a posição naquela índice foi realmente a guerra, pelo menos no 2002. uma mortalidade infantil dos mais altos no mundo. Melhoramos bastante nesta área nos últimos anos. A mortalidade materna também realmente mais alta. Mais ou menos 2/3 da população a viver embaixo do linha de pobreza. O país conseguiu de recuperar muito naquela linha, mas nos últimos anos estamos a aumentar e não chegamos daquele nível de 2002, mas nos últimos anos também a posição da Angola está a baixar. A esperança de vida de 40 e tal anos, mas isso melhorou muito ao longo dos últimos anos. O PIB por capita só de na altura do $500 aumentamos bastante, mas também baixamos um pouco nesta escala também nos últimos anos. Mas para nós, uma das indicadores que não está capturada naquelas estatísticas realmente são realmente a erosão das instituições no país. Não só instituições formais, mas informais também. A migração populacional criou grupos excluídos que hoje em dia ainda são excluídos. A liderança tradicional foi enfraquecida. Desconfiança em termos do enfraquecimento do capital social por causa da guerra e o facto que muitas pessoas guardaram armas escondidas nas suas casas foi uma indicação do insegurança. Claro, muitas destas coisas estão na fase de recuperação nos últimos 15 anos, mas isto foi o contexto do nosso trabalho naquela período pós-guerra. No fim da guerra, só à volta de 30% das áreas de retorno das populações tiveram condições para assentamentos ser criados de novo. Então, de facto, não houve realmente condições para a maior parte das populações que migrou para as cidades para voltar para as suas zonas rurais. Minas foram uma dos problemas, claro, foi uma das desculpas para não voltar para para as zonas rurais, mas a deslocação maciça para as cidades aconteceu durante a guerra e ainda está não diminuiu no período pós-guerra. Seguinte, todo mundo conhece estes dados sobre o crescimento populacional, que não vou eu preparei esta apresentação para apresentar fora do país, so você conhece toda esta matéria, so vamos avançar. Mas uma coisa que era bastante importante é olhar para a situação das mulheres no período pós-guerra, porque durante a guerra as mulheres assumiram muitas responsabilidades em termos de chefiar as suas famílias e o papel da mulher e o papel dela na sociedade civil e na governação no país também acho que é um desafio que ainda está a continuar hoje. uma pequena revisão das atividades do DW. Todo mundo conhece isto também, mas vou rever rapidamente. No área de água e saneamento, desde aquele período do fim da guerra, o DW construiu, junto com as comunidades, mais que 1.500 sistemas de água, promoveu realmente o modelo de gestão comunitária de água, que para nós foi uma das principais vitórias do nosso advocacia, e o facto que o governo está agora a adotar estes modelos no, nas suas políticas nacionais. Slides dos diferentes sistemas de água que ainda estamos a promover em várias províncias. No área do abrigo, as escolas, durante a guerra, 60% das instituições educacionais, escolas, foram destruídas. Na província de Huambo, este número subiu até 80%. Foi uma das, claro, províncias mais afetadas pela guerra. E o DW está a focar realmente nos primeiros anos, no fim do conflito, sobre a construção das escolas. Nós construímos a volta de 130 escolas no Plano Alto, mas fizemos na altura uma formação dos antigos combatentes que foram desmobilizados, formação com pedreiros, carpinteiros, para assistir nestes programas de reconstrução nacional e principalmente na construção das escolas. Estas são as fotos de alguns dos projetos de escolas que nós fizemos na altura, e sempre junto com a promoção de água e saneamento, junto com a construção das escolas. E ainda estamos a continuar na promoção de equipamentos e a produção dos equipamentos escolares, com carteiros e outros equipamentos para a reconstrução das escolas, através do nosso projeto da Habitech, que de facto é um empreendimento social autônomo agora, nos últimos 10 e tal anos, hein? E está a continuar a trabalhar como governo fornecer equipamentos escolares para escolas em quase todas as províncias do país. Também DW lançou, mesmo durante os últimos anos de guerra, a primeira projeto de microfinanças, através de uma visão de luta contra a pobreza urbana, e foi transformada na primeira instituição de microfinanças em Angola, Kishi Crédito. Agora, Kishi Crédito está a apoiar microempresários em quase todas as províncias do país. Cada ano está a oferecer 45 mil empréstimos às microempresas que beneficiaram deste programa. Principalmente as mulheres são os donos destes empreendimentos. Também Kishi Crédito está a apoiar através do microfinanças uma inovação, nós chamamos Kishi Casa, para fornecer empréstimos para a construção da habitação evolutiva em fases, este projeto está a ser pilotado na província de Huambo também. Também os colegas vão recordar o programa do desenvolvimento municipal, onde o DW apoiou o programa piloto do MAT para pilotar a descentralização e suporte para as novas administrações municipais em 5 municípios, com estudos de base, perfis municipais, a criação dos fóruns municipais que agora são aproveitados, este modelo aproveitado pela a Fundo de Apoio Social, o FAJ, em muitas províncias ou muitos municípios em quase todas as províncias à volta do país, a treinamento das autoridades municipais e funcionários, como o apoio da União Europeia, de FED, USAID e o próprio governo. Também durante os próprios anos de guerra, de facto foi lançado em 1989, o AngloNet foi o pioneiro na introdução do internet em Angola, através da criação dos telecentros comunitários à volta do país, e a promoção da utilização do internet pelas as organizações da sociedade civil. Este projeto, um dos técnicos que trabalhou conosco no programa, logo criou a Webunet, que é agora é o principal fornecedor do internet em Angola. So, a DW foi envolvido realmente na introdução do internet, que ainda está transformado realmente numa rede nacional, não através do nosso, mas através do sector privado. DW ainda está a promover a visão do AngloNet através do nosso website e partilhar informação sobre a sociedade civil, partilhar pesquisa e debates, como este próprio debate hoje, no nosso site do DW AngloNet. E este site está a ser aproveitado pelos mitos acadêmicos estudantes como uma fonte do material para as suas próprias pesquisas e a promoção do debate para a sociedade civil. Também no área da adaptação climática, isto foi uma das primeiras áreas de engajamento do DW, mesmo nos países do Sahel, 40 anos atrás. Em Angola, o DW estava envolvido com o suporte do IDRC numa pesquisa sobre a mudança climática em Angola, focada sobre os riscos ambientais na zona costeira de Angola. E o projeto elaborou um sistema de informação do GIS para assentamentos urbanos, cidades costeiras Cabinda, Luanda, Lobito, Benguela, e também estamos a trabalhar em outras localidades no litoral. A sistema seguinte, a sistema de informação geográfica foram umas ferramentas promovidas pela DW ao longo dos últimos 20 anos. Até ajudamos a instalação de uns sistemas do SIG no Inoto e nos dos programas do governo. Mas aproveitamos e fazemos a promoção do sistemas de mapeamento participativo, engajamento das próprias comunidades na recolha dos dados e a captura de informação sobre os riscos e danos ambientais. Nós estamos a produzir realmente uma série dos mapas dos riscos ambientais nas cidades costeiras, sobre os diferentes tipos de danos que e como a sistema de SIG nós esperamos prever realmente o impacto económico, social sobre as populações afetadas nestas zonas. Seguinte, DW Angola também foi premiado pela vários prêmios internacionais do melhores práticas do Habitat e um programa do Drivers of Change da África do Sul para o nosso trabalho no programa de luta contra a pobreza urbana, para a promoção do planeamento participativo, de influenciar a gestão e o planeamento urbano e engajamento ativo das populações nestes processos de planeamento. Vou terminar aqui e podemos abrir para discussão e questões. Obrigado. Muito interessante e muito impressionante ver aqui coisas que mesmo nós estamos aqui na verdade nunca ouvimos. É a primeira vez que ok, realmente. Então eu vou passar a palavra aos colegas que podem fazer alguma intervenção, alguma pergunta, alguma coisa que sim, já? Obrigada, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Helga. Parabéns pela apresentação. Sinto-me honrada e privilegiada por fazer parte, ter feito parte dessa equipa durante 10 anos. Foi realmente um privilégio. E essa apresentação realmente vislumbra aquilo que é a importância que a DW teve para o país nos últimos 40 anos. Isso é irrecusável. A minha pergunta é muito simples, Sala. Eu estive cá de muitos anos e continuo cá durante 10 anos a trabalhar, mas para sempre farei parte da DW, pelo menos é assim que me sinto. Mas uma coisa que eu nunca subo é o nome Development Workshop. Na verdade, o sentido, o que é que isso realmente significa na altura que constituíram a DW? Claro, tem a tradução, tem em inglês, mas tem a tradução em português, mas realmente qual era a visão do grupo quando escolheu esse nome Development Workshop? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é saber exatamente qual é a data em que a DW surge em Angola, porque nós ficamos a saber se em que mês, pelo menos um mês, se foi 1980 ou se foi 1981. Então, basicamente, eram ainda essas as minhas questões. Obrigada. A terceira é o que é que a DW visualiza para os próximos 10 anos ou os próximos 5 anos? Qual é a nova visão agora nesse novo contexto do país, politicamente falando? Obrigada. Ok. Senhora Alan, uma pergunta rápida. Eu vi que na apresentação o senhor Alan apresentou uma série de eventos e movimentos que foram impulsionantes para a criação, inspirou basicamente o grupo, né, que criou a DW, a criação da organização na altura. Acha que nessa altura os movimentos que estão a surgir atualmente estão inspirados por algo? Há iniciativas que estão mesmo a inspirar ou há outros interesses mais do que ser inspirado por, de facto, problemas sociais? Qual é a visão que a senhora tem, principalmente para aqui, para Angola? Como é que olha para o surgimento de alguns movimentos da sociedade civil que vão surgindo aqui e lá, né? Se tivermos que comparar um bocado a forma como surgiu essa iniciativa da criação da DW, movido pelos diferentes movimentos e eventos que aconteceu naquela altura. Posso responder? Sim, senhora, não pode responder agora. Vamos fazer outras perguntas. Muito obrigado, Helga. A primeira questão sobre o nome do Development Workshop. Isto em inglês, e sempre tivemos problemas de traduzir isso em outras línguas. Mas a palavra workshop tem um sentido de um tipo de ateliê, um tipo de espaço onde pessoas trabalharam conjunto sobre um tema que é de desenvolvimento, hein? So, eu acho que o nome tem um sentido bastante simples, hein? Tem um sentido de um espaço onde coletivo, onde pessoas contribuíram, podem trabalhar, mas direcionado para o desenvolvimento. So, é uma nome, esperamos, abrangente, que está a produzir realmente espaço para a criatividade e a produção de soluções. So, isto é a nosso sentido na altura e ainda é realmente. Eu acho que o espaço de DW Angola é um dos melhores exemplos disso. E o nosso espaço de debate de sexta-feira é realmente um exemplo, eu acho que é o melhor exemplo realmente do espaço de um workshop, hein? Estou muito feliz que ainda estamos a defender aquela ideia. A data que DW iniciou, arrancou em Angola, é de facto em 1980, nós fomos convidados, de facto fomos convidados um resultado daquela conferência do Habitat em 76. Mas os colegas vão recordar ou vão saber que nos primeiros anos de independência da Angola foram anos bastante turbulentos, hein? Houve as confusões e a volta de 77 e 78 também e no fim estivemos a convite de vir para Angola, mas só em 1980 chegamos para a primeira vez junto com o governo para fazer uma experiência para trabalhar sobre os termos de referência de um projeto. E na altura a previsão foi para o DW de trabalhar no sul do país, nos programas, porque vai recordar a muito das nossas experiências no Norte África, foi nos zonas áridas, hein? Do Sahel, etc. E nós fomos convidados para trabalhar no sul da Angola, na zona árida. Mas quando chegamos em 81, a guerra no sul da Angola foi bastante quente e não foi possível, porque aquela zona do Namib as províncias do sul de Angola foram ocupadas pelos sul-africanos, hein? Para as forças militares. So, também naquela altura surgiu um grande fluxo das populações das zonas rurais para as cidades. E DW também foi do rural para a cidade, junto com as populações. E fomos desde o início mais envolvidos com aquelas populações nos assentamentos periurbanos à volta das cidades, onde os refugiados e os deslocados estavam a criar assentamentos informais, e acompanhamos aqueles programas. So, a visão para o futuro. Uma das razões para fazer esta apresentação hoje foi mesmo isto, porque DW está engajado num processo de planeamento estratégico agora para visualizar e adaptar o nosso programa para os próximos 4 ou 5 anos. 10 anos, não sei, mas pelo menos 4 ou 5 anos. E esperamos que as suas contribuições hoje podem contribuir também para a elaboração do nosso plano estratégico. Acho que uma intervenção mais a nível de políticas públicas ela é saturada para ter o que é a experiência de fazer a Britânia. Eu acho que sim. Acho que essa visão está um pouco mais pequena hoje, em relação aos sumários, mas tudo aquilo que acumular em termos de experiências práticas, acho que traduzindo ou transformando isso hoje em potenciais políticas públicas para os próximos. Próximos anos, até 2022, durante as autarquias e as próximas eleições presidenciais, acho que essa é uma intervenção mais pública em termos de política pública, podia ser uma boa sugestão. Essa é a minha sugestão. A Helga, estamos, acho que, completamente de acordo, porque DW foi engajado em projetos práticos ao longo de 20, 30 anos, hein? Apresentei numa das escolas, sistemas de água, etc., que foram construídos, mas ganhamos a experiência que hoje em dia o próprio governo pode aproveitar nos programas de descentralização e a produção de infraestruturas locais. A questão do João Domingos em termos dos movimentos sociais. Eu acho que a trajetória dos movimentos sociais ao longo dos últimos 40 tal anos tem suas altas e baixas. E parece que hoje em dia, por exemplo, sempre olhamos para a América Latina com uma inspiração, experiências do Brasil para Angola. Hoje em dia, acho que Angola está numa posição de assumir a liderança nestes movimentos. Desculpe, estou a perder a voz. Mas parece que podemos promover uma discussão entre nós. Qual a sua opinião, João Domingos? Não, eu sinceramente vejo que o período que surgiu esse movimento é um contexto, obviamente, muito diferente, né, do contexto que temos atualmente. Mas sinto que há muito pouca inspiração de várias instituições e pessoas em relação, efetivamente, a. Digamos assim, a referência, a pontos de referência que nos pode servir de inspiração mesmo para fazer algumas, o termo lutas, né? Lutas sociais. Há muito pouca inspiração nesse sentido. E por isso mesmo, no meu trabalho social que faço durante esses anos todos, eu vejo que às vezes as pessoas estão mais movimentadas ou motivadas por outros fatores do que exatamente por causas. Eu acho que nós, muitos de nós continuamos ainda tendo um terceiro setor, não é porque estamos pagados, mas porque temos o sentido mesmo da causa que nós estamos a abraçar. E é isso que eu sinto, não só das várias organizações que vão surgindo, mas mesmo também das várias coisas que vão passando nas instituições. Por isso, eu acho que essa apresentação que o senhor Alan fez deve continuar a ser feita aqui mesmo internamente, de tempo em tempo. Porque as pessoas mudam e precisam compreender todo o histórico, todo o capital que a instituição já conseguiu granjear até agora e quais foram as motivações que estavam na base. Isso inspira as pessoas e faz com que as pessoas olhem para trás e vejam, pá, nós já saímos longe, então e temos uma história que precisamos manter essa história de uma forma mais ativa e não estar aqui, por exemplo, nós temos jovens que estão aqui, estudantes, universitários, acho que é pela primeira vez que estão a ver isto aqui, não tinha uma visão muito limitada do que é a DW, até mesmo nós, eu estou surpreso com algumas outras informações que tem aí, portanto isto deve de tempo em tempo nos inspirar para fazermos melhor o nosso trabalho e lutar pelas causas. e não lutar porque tem trabalhar somente porque sou funcionário, né? Há uma causa à volta disso e mesmo a visão e a missão da organização deve estar inspirado nisso. Todos nós estamos a trabalhar olhando para a visão, mas inspirando nas causas que nós estamos a defender. Eu acho que é isso que deve nortear a cultura, né, institucional da organização, e sempre norteou. Né? Então, Parabéns. E agradecido também por ter partilhado essa experiência conosco, porque eu estou a ver essa apresentação não só como uma história da DNA, é também uma história da gênese da sociedade civil, como tal, é a nível do mundo. A sociedade civil vem precisamente dos movimentos sociais e hoje os conceitos evoluíram até onde estamos. E isso é muito interessante ouvir e ver. Este ano, quando fizemos aquela cerimônia de homenagem ao Sr. Alan, a equipa que trabalhou nisso, é uma pena que o aviso desse debate foi muito tarde. Acredito que alguns colegas iriam pensar. Porque no final nós criámos uma espécie de um pequeno fundo, os organizadores daquele evento. E as decisões, as conclusões que tínhamos chegado é que aquele fundo iria financiar a publicação, a recolha de dados e a publicação da história da DW em Angola. Essa ideia que existe. Parece que paramos um bocadinho porque tínhamos que identificar quem vai fazer isto. Mas agora estou a perceber que parte da história está escrita. Então, esse documento já é importante para partilharmos. Eu vou conversar um bocadinho com a equipa dos colegas que não estiveram cá, que deviam estar. Mas, repito, talvez por causa do atraso na divulgação. E acredito que nós precisamos de documentar toda essa experiência e ficar por ali. Como o Domingo estava a dizer, as pessoas passam, entram. E há muita coisa que também o Sr. Alan não disse, está ali. Que mesmo no dia da homenagem houve testemunhas que falaram, revelaram situações que aqui não aparecem, também poderão entrar nisso. Agora, sem mais longa, uma questão para o senhor. Pelo tudo que você apresentou, dá-me a entender que DW faz parte da história de Angola independente. O senhor Alan sente que existe suficiente reconhecimento desse papel da DW em Angola? Eu acho que parece que nós não fizemos realmente a promoção suficiente para reconhecer realmente o papel da DW nesta história. Assim. Mas, pessoalmente, para mim, é suficiente. Eu acho que as vitórias são quando as ideias que estivemos a promover são adaptadas para as outras instituições, principalmente o governo ou da sociedade civil. Aquele trabalho que nós fizemos na luta contra a pobreza urbana agora está a ser defendido pela muitas organizações da sociedade civil cá em Luanda e nas outras províncias. Sem referência do DW, mas nós sabemos que contribuímos realmente para o surgimento daqueles movimentos. Eu acho que se reclamamos sempre a posse de uma ideia, nunca será realmente adaptado pelas outras que precisamos, que queremos influenciar. As vários ministérios e o próprio governo tem de ter um sentido que são donos realmente destes, destes princípios, destas ideias. Nós sabemos na história do, do Jeca também que isto está baseado em 20 anos de trabalho do DW e agora está a ser apropriado pelas empresas comerciais e outros que de facto não contribuíram realmente para a elaboração do, dos sistemas, mas eu acho que é um sucesso quando vimos que as políticas públicas são influenciadas pelas, pelas ideias e de vez em quando adotadas completamente. So, acho que nós devemos, será útil para nós, no nosso planeamento estratégico, para até identificar o que realmente atingimos. Outras coisas lutamos anos e anos e anos e com poucos resultados. Uns coisas, uns trabalhos dão resultados tão, tão bem, tão boas. E parece que o que precisamos analisar é que qual é o secreto do um sucesso na advocacy. Quais são as metodologias que utilizamos realmente para transferir a apropriação das ideias pelas outras. Eu acho que isto será, tem de ser uma parte do nosso análise do, estratégica do organização. Apesar do que disse, eu acho que é uma boa estratégia não considerar sempre as ideias como nossas, porque pode fazer com que as pessoas não adotem a ideia, mas eu acho que eu, vindo da linha do que o senhor como falou, sempre na nossa equipa do grupo e do parceiro discutimos a necessidade de fazer um levantamento profundo do trabalho todo que o parceiro, por exemplo, já fez a nível das comunidades, porque o parceiro, o programa parceiro, para quem não conhecia, era um programa da DW de iniciativas locais que apoiava a iniciativa das comunidades e reforçava as capacidades das comunidades e durante muito tempo apoiou na construção de várias infraestruturas, sempre com a própria comunidade. Então, aí dizia que fazer um levantamento profundo do impacto que esse programa teve na vida das pessoas. Não só das pessoas, eu até vou colocar três eixos principais que devíamos olhar com algum cuidado, não só para o parceiro, mas para os outros projetos. O impacto nas pessoas, em termos de capacidade que a DW conseguiu dar para algumas pessoas, nós conhecemos muitas lideranças e podem dar testemunhos nas comunidades que hoje se tornaram bons líderes nas suas organizações, a nível do governo, porque receberam toda essa capacitação que a organização deu durante a implementação dos seus projetos. O impacto a nível das famílias, em termos de renda, há muitas famílias que, fruto do trabalho que a DW fez, e mesmo aqui este crédito também é resultado disso, ajudou a melhorar a renda de muitas famílias. E o outro impacto nas políticas públicas. Então, esses três eixos importantes, pessoas, as famílias e as políticas públicas. Fazer esse levantamento porque eu pude ver, por exemplo, naquele encontro, mais uma vez, da homenagem que se fez ao Sr. Alan, alguns relatos de pessoas que apresentaram, até do impacto que a organização criou no, seu, no nível da sua pessoa mesmo, individualmente, como pessoa, como cidadão. Então tem esse nível que eu acho que produzir uma, até mesmo um manual, podíamos produzir com todas essas informações, relatos, testemunhos. Eu, por exemplo, sempre fiquei muito triste, não sei se a senhora lá temos outra informação que contraria a minha, salvo melhor opinião, mas quando o projeto de paz e cidadania fechou, eu fiquei um pouco triste, né? Porque era um grande programa, mas também ouvi histórias muito interessantes do impacto que aquele projeto teve na reconciliação nacional. Conseguiu, por exemplo, eu tenho um amigo que diz que ele já teve viagens da DW, eram diferentes partidos políticos que viajaram e receberam as... Quer dizer, esse legado todo é preciso mesmo, digamos, consolidar e termos uma coisa física mesmo e apresentarmos. Se calhar desafio a organização no próximo ano, nesse nosso planeamento estratégico. O senhor Copo falou em mobilizar fundos, porque isso exige mesmo algum dinheiro para alguém fazer isto. Se calhar alguma coisa que precisamos fazer para alguém se dedicar nisto e fazer mesmo um levantamento profundo e no fim do ano termos alguma coisa ou fazermos uma celebração dos X anos da DW, mais com a publicação de um livro, de uma coisa. Eu sempre pensei nisso. Não sei, é uma coisa que podemos aprofundar e amadurecer. O João Domingos, eu acho que a captura do sucesso das falhas, sim, é realmente bastante importante, não só para melhorar a nossa função, o nosso comportamento, mas em termos práticos para a mobilização do suporte, porque o recado do sucesso pode ajudar em termos dos doadores, em termos da mobilização dos fundos. Isto é bastante importante. Eu tenho muito interesse em colaborar nesta captura. Eu tenho realmente, parece que a memória institucional muitas vezes na cabeça em vez de no papel. E muitas vezes eu mostrei o João Domingos naquelas caixas ali em cima. Uma fonte muito rica, dos dados e informação de 30, 40 anos, que está recordado ali, mas não aproveitado. E hoje em dia, com as mídias e sistemas digitais, nós queremos partilhar esta informação e numa forma, de vez em quando precisamos realmente uma ajuda, um investimento no mal de outra para para processar estes dados. Isto é um desafio, mas eu acho que queremos comprometer, eu estou comprometido para trabalhar sobre isto nos próximos meses. Dás parabéns ao Alan, não tinha a noção de já ter um dia de Dami e trabalhou com uma Sampa, de facto, que é um dos meus ícones da criatura popular, a técnica do Adobe. 50 anos de prática, mais, é sempre uma honra tê-lo como amigo, como arquiteto. Na sequência que acabou de falar da informação que tem, eu estava aqui a pensar que o futuro, temos um desafio da autarquia, acho que é um desafio muito, muito, muito complexo, no que tange a parte da formação do homem. Temos um déficit em termos quantitativos e qualitativos, porque gerir um município é complexo, principalmente em matérias técnicas, de engenharia, arquitetura e de urbanismo. E entra e a DW pode perfeitamente ajudar. A DW, obviamente, em termos de escala, é muito pequeno para o desafio, né? São 164 municípios. Daí surge a ideia das academias. As academias, mesmo ensino médio, os institutos médios e superiores, de trabalharem com ONGs. E tudo que é matéria das escolas, desses institutos, é mesmo na prática. Quer dizer, muito que se estuda é muita teoria e pouca prática. Quer dizer, principalmente institutos médios podiam estar mesmo no terreno, a colher dados no terreno e fazer coisas no terreno. Mas não há essa ligação da teoria à prática, principalmente nesse contexto das autarquias. Então, a DW pode ter um papel fundamental em ligar, fazer um link com as academias, não só os institutos superiores, como principalmente institutos médios. E aí já está a mão de obra garantida, eles estão a estudar e já estão a trabalhar ao mesmo tempo para fazer, né? No fundo, e fazer. Desde sociólogos, desde os engenheiros, arquitetos, é muita mão de obra jovem que pode estar por a mão na massa, de forma orientada pela DW. Tem a componente das academias, que tem a componente, acho que das mais importantes, que é o reforço interinstitucional, de pôr várias instituições a trabalharem uns com os outros. Nós participamos num workshop há um mês atrás sobre slum upgrading e densificar os mosquitos lá no contexto da África Sul, onde tinha lá várias instituições, os ministérios, GCA, administração local, academia, ordens, arquitetos. Foi muito interessante aquele workshop e foi um dos primeiros workshops que tive do género, onde várias instituições a pensar em fazer um brainstorming sobre um tema, que é a densificação urbana, no caso em contextos de Mosec. O forte dali não foi de produzir as ideias ali, o forte daquele evento foi de estar todos, muitas cabeças a pensar e várias instituições a pensar num tema, que é que falta. Muitos projetos, planos que temos que não são implementados. Nós temos vários projetos, planos de diretores, planos de pormenor, não sei o quê, não são implementados, ou são implementados param no meio por falta de uma interação várias, multidisciplinar e várias instituições. Integração. E as ONGs, no caso da pode ter esse papel. Uma escala micro, né? Pontual, mas pode ter este impacto no contexto da autarquia. Okay. Então, estes são os desafios para o futuro. As academias, ligar também as várias instituições na componente de formação do homem para trabalhar nas autarquias. Então, eu só queria enquadrar os colegas. Este encontro que o senhor Lídio, que o arquiteto Lídio falou, é no âmbito de um projeto que nós estamos a desenvolver com a Lira, e dois projetos de pesquisa, e a ideia é mesmo esta de trazer uma discussão transdisciplinar, ou seja, que você envolve desde a universidade, as instituições públicas, as ONGs, a própria comunidade, a discutirem um assunto. E elas têm visões diferentes. A academia tem uma visão, o governo tem uma visão, a sociedade civil tem a própria comunidade representada tem outra visão. Então isso produz uma espécie de pensamento mais integrado possível para a solução do problema. Então eu acho que essa é uma via muito interessante que nós entramos e temos a pretensão de continuar. Estamos a produzir a documentação nessa altura desses encontros e o projeto vai continuar ainda até o próximo ano. Penso que é uma linha muito importante, mas seguindo ainda o fio de pensamento do arquiteto Emílio em relação às autarquias, dizer que a DW pelo menos do período que eu estou aqui e também daquilo que já li, já ouvi do histórico da DW, sempre nós trabalhamos muito na promoção da participação do cidadão na decisão dos problemas locais. E este é um dos panos de fundo das autarquias locais. No fundo, o que a autarquia quer é que o cidadão participe mais da decisão da vida do seu município, não é? Que os problemas sejam resolvidos com ele, não é? E não propriamente que o partido político ganhe poder naquela circunscrição. Não falei Estou só a tentar mostrar a lógica da coisa. Então, sempre nós não assumimos diretamente de que estamos a trabalhar para as autarquias, mas sempre foi o nosso pensamento de resolução local dos problemas da comunidade e a participação da própria comunidade na solução do problema. Daí que tivemos projetos anteriormente de apoio ao processo de descentralização e desconcentração administrativa. Eu mesmo que falo por vários momentos, andei em várias províncias com o colega Samunga, através de um programa aqui do PAN da União Europeia, em que na altura em que saiu o programa de desenvolvimento municipal, a DWT é um projeto, nós andamos a dar capacitação aos próprios administradores sobre a lei da organização e funcionamento da administração. Quer dizer, os próprios administradores, muitos deles, não tinham a lei, não sabem. Você está lhe dizendo de uma coisa que está na lei, mas ela está lhe contrariada. Não, está na lei, senhor administrador. Está aqui, essa lei mesmo é vossa. Então foram coisas muito, muito marcantes, muito interessantes. É? Mas sempre trabalhamos nesse sentido. E lembro-me ainda também, encontrei os fóruns municipais que surgiram no âmbito também de projetos que a DW já desenvolveu no passado, no PDM, no LUP, no Programa de Luta contra a Pobreza Urbana, que eram espaços de discussão que envolvia administradores, serviços, comunidade na mesma mesa para discutir os problemas. Hoje, esses modelos foram adotados por outras instituições. O próprio faz isso, né? O próprio Conselho de Escutação Social. Nós podemos assumir que se inspirou nesse modelo de encontros. Então há uma série, há um conjunto de coisas que de facto nasceram dali, mas podemos sempre, com essa visão que o arquiteto está a dar, olhar para alguns aspectos chaves do processo, do futuro processo de implementação das autarquias e ver como é que a DW nesse capítulo pode contribuir. Por exemplo, nós temos muitas associações comunitárias de água muito forte implantadas em algumas comunidades, que se calhar no processo de implementação das autarquias podem servir um papel importante mesmo na gestão de água e outros serviços desse tipo, não é? E temos outras coisas que eu acho que a DW pode ir aprofundando durante o seu planeamento estratégico. Estamos numa fase de elaboração do novo plano estratégico, já avaliamos o plano anterior e agora vamos entrar num processo de planeamento para os próximos anos. Então penso que é uma coisa que podemos refletir para o futuro breve. Bom, já falei muito, fiquei predetor novamente. Não sei se o senhor Ana quer fazer algum comentário relativamente ao que o Elidio falou. Eu quero agradecer ao arquiteto Elidio, porque de facto aquele comentário sobre aproveitamento ou futuro engajamento do DW no Shelter aqui é uma grande contribuição para a nosso próprio plano estratégico para o futuro. Estamos completamente de acordo. O desafio é para nós será como podemos mobilizar também ajudas ou financiamento para fazer este tipo de suporte, mas vamos de facto focar nisso. Também o Elidio tomou nota de algumas dos mais velhos que foram os meus, podemos dizer, mentores, hein? Como Hassan Fathi, mas também estudei com o John Turner, que foi um dos primeiros arquitetos que publicou ou lançou aquela visão da participação dos residentes no seu próprio processo de autodescrição e vários outros. Então, tinha muita sorte de ter realmente a oportunidade de trabalhar com algumas destas, podemos dizer, mais velhos na altura. Agora, nós somos os mais velhos, sabe? Os tempos mudam, né? Ok, bom, os mais novos vai colocar uma questão. Sim, verdade. Antes de tudo, eu gostava de agradecer por essa aula magna que estou eu tenho lido algumas informações que estão aqui, estão na, também no website, e a informação que o senhor Alan traz lá não se encontra. E por isso eu estou de acordo plenamente com aquilo que o senhor Pupi defendeu e o senhor João de Deus, que temos uma informação aqui física e temos uma outra na eletrônica. Mas há uma outra biblioteca que não tem sido explorada. Se calhar essa informação que está naquela biblioteca devia ser documentada. Estou a me referir àquela informação que o senhor ela tem. Enquanto uma biblioteca viva, então, enquanto uma biblioteca viva, seria bom se fosse documentada. Instalar um chip. Exatamente. Aí. Então, o capitão vai ficar com a tarefa de sentar, de quando em vez ir até o seu lado. Mas a questão é a seguinte: nós, quando entramos pela internet, encontramos várias DW. Existe DW Portugal e outras DWs que não sei qual é o primeiro, se foi essa ou foi aquelas outras DW. Mas eu gostava de perceber como era conhecida essa DW até nos anos, na década de 70. Esta aqui que está muito conhecida como DW Angola, aquela dos anos 70, antes de chegar em Angola, como era conhecida? DW Canadá, DW quê? E atenção, já tem uma outra DW que nos últimos tempos tem sido confundível com a também, que é aquela de... A Deutsche Welle. A Deutsche Welle. Alemã. Aquela é a nós temos sido confundidos. Não sei, Suíça. Esses gajos, como é muito trabalho. É, jornalista. Posso responder rapidamente? O DW surgiu, nós fomos um grupo de estagiários, de estudantes, com vocês, né? E quando estudamos juntos em Londres, né? Fomos um grupo de estudantes de vários países, né? Uns africanos, algumas estudantes da Ásia, América Latina, eu esteve no Canadá, um britânico também. Fomos um verdadeiro grupo de jovens internacionais. Estudamos juntos. Decidimos, na altura da graduação, continuar a trabalhar. Criamos um grupo de pesquisa que nós fomos engajados num projeto junto com Hassan Fathi. Realmente o grupo surgiu daquele trabalho que nós fizemos com o arquiteto Hassan Fathi, em 73, de fato. O DW, em termos dos institucionais, de facto, legalizados em Canadá, França, Burkina Faso, Vietnã, Angola, Namíbia. São os membros da rede do DW. Bom, não sei se Alan quer falar. Sim. Vou puxar um pouco, né? A brasa para minha sardinha, né? Enquanto estagiário. Eu sei que estagiário aqui na DW deu uma coisa de 2018, 2017. Eu conheço muitas pessoas que já disseram que passaram aqui na DW enquanto estagiários. Então eu gostaria de ouvir do senhor Alan, né? Saber em que medida os estagiários que passaram aqui na DW contribuíram para que a DW pudesse atingir os seus objetivos ou tivesse a seguir nessa cena, né? De fazer o que tem que materializou já há muito tempo. Qual é a medida, em que medida os estagiários têm contribuído para essa coisa? Well, eu posso dizer que a sua grupo dos estagiários fez uma grande contribuição em termos de seus conhecimentos dos mídias sociais e tecnologias que você domina muito melhor do que, claro, do eu, mas instalou realmente alguns destes sistemas, mas não só. O João Domingos foi um estagiário. Muitos dos nossos colegas foram estagiários antigamente. Hein? A Helga. Parece que a maior parte da nossa equipe no Wambo foram antigos estagiários. So, de facto, a contribuição é bastante importante, é bastante grande. E em termos de transmissão das ideias, dos conhecimentos, vocês realmente são os na linha de frente. No seu próprio trabalho, no futuro, esperamos que umas das lições e umas das ideias que aprendeu aqui pode ser útil no seu trabalho. Ok, obrigado. Penso que estamos mesmo a chegar. Esse é basicamente o último nosso debate. Na próxima sexta-feira será o último dia de trabalho. O senhor não vai, como habitualmente, fazer o chamado discurso da nação. É um balanço que fizemos normalmente no final do ano e expectativamos o ano a seguir. Então, nos despedimos hoje com este debate à sexta-feira, fazendo votos de que o próximo ano estejamos aqui orando. Dizer que nos últimos tempos também temos estado a fazer um esforço no sentido de termos debates temáticos. Por temas principalmente aqueles ligados à vida da organização. Não tem sido fácil. Queremos solicitar o apoio de todos vocês, colegas e companheiros e amigos, que nos forneçam temas, nos forneçam pessoas que possam partilhar informações aqui no nosso espaço, ou mesmo nós também podemos fazer, porque nos últimos tempos tem sido muito difícil de facto conseguir pessoas para estarem aqui, e porque o nosso debate não paga ninguém, é mesmo tudo gratuito, então isso se torna mais difícil ainda às vezes. Aí a questão então, da causa, né? Aí é a questão da causa, né? Como Samunga está dizendo. Então eu agradeço a todos os colegas que pacientemente aguentaram durante esse ano estar aqui conosco no espaço, partilhar as suas ideias, e quer a título de preletores, como a título de assistente, não diria participantes, né? Porque aqui não se assiste. E já recebemos vários elogios de pessoas que o espaço é bom porque não é muito formal, é uma coisa que as pessoas ficam à vontade e podem partilhar as suas ideias. Eu quero destacar aqui uma coisa importante. Temos tido presenças muito assíduas de alguns colegas. Eu gostava de mencionar o colega Samunga, por exemplo, que é muito assíduo, e encorajo os outros colegas, né, a terem essa assiduidade do colega Samunga em participar do debate, né? O nosso companheiro que não está aqui, que é o Nelson, nos últimos tempos nunca mais esteve aqui conosco, mas eu disse a ele que iria dar um prêmio a ele, porque ele participava muito, né? Então, muito obrigado a todos e um bom final de semana para todos nós. Obrigado.